994, autorizado a alinhar e decolar 3-0. Diâmetro de 140 graus com meia dúzia de onças. Autorização, então pessoal. 7-9-9-6, monitore 118, meia dúzia aguardando o cópia. 118, meia dúzia aguardando o cópia. Ou não, foi chamado. Táxi aprovado, Índia Alfa, até o posto para o 0, ajuste no 020. Chame pronto para a decolagem, posto para da 10, 553 no 7. O 1994, decolado 55, chame agora o controle de Salvador em 120.8, bom voo. 208, muito bom trabalho. O 1896, pronto para a cópia. Boa noite, 9-6, autorizado para Sierra Bravo, Juliette, Papá, via para o Whisky 58 até Recife, após direto, nível de voo autorizado 370, pestinho zona 0, primeira curva à esquerda, subida Puca, transição Caju, controle 120.8, transponder 5450, do 1896. Boa noite, 9-6, autorizado, João Pessoa, nível 370, outro Whisky 58 até Recife, foi direto. Decolando no zero com curva esquerda, precisa pouca caixa. 1208, controle de saída, 5450, transponder para o voo 1896. 5450, cotejamento correto, voo 1896, portão 4, chame pronto para o pushback acionamento. Chamará para o pushback acionamento, voo 1896. 317, pronto para a decolagem. 5307, autorizado a linhar e decolar pistão zero, vento de 140 graus com meia dúzia de nós. Linhar e decolar, então, zero. 317, decolador 58, chame agora o controle Salvador em 1-20-8, bom voo. 208, obrigado, bom dia. Bom dia. Controle Salvador, bom dia, 35, 317, decolador 58. 35317, contato radar na decolagem, sua para o nível 380, saída Momo Trova. 380 Momo Trova, tá com referência, pode ir lá Momo ou Trova? Momo, 35317. Vando Momo, 5307. O 1994, voo direto Maceió. Maceió, 994. Patango Lima, Kilo Bravo, acione a identificação, Mateu Nivejou 110, voando na Pro de Bons para a chegada Bons, reporta quando no ideal. Aprovado para o pushback, acionamento 896, chame pronto para o táxi. Reporta quando no ideal, Lima, Kilo Bravo. O 1994, chame agora o centro Recife, 126.85, alterna 125.45. 2085-2545, muito boa noite. Quanto então para a mudança de regras do Lima Kilo Bravo, inicialmente voando então na Pro do VOR. Patango Lima Kilo Bravo, desce inicialmente para o nível 080, reporta para o mudança de regra. Borges, 2 horas e 57, Fernando Fortaleza. Pedro Fortaleza, 1237, por gentileza, confirme 122. Afirmativo. 122, copiado, táxi aprovado via Índia até o ponto espera costura 0, ajuste no 020. Chame pronto para decolagem, ponto espera costura 0, gol 1896. Chama lá para estar a decolagem, estado gol 1026, gol 1896. Autorizado a alinhar e decolar, pistão 0, 281, 40 graus com 05 nós. Receita agora 265, 2545, obrigado, bom dia. Meia, decolado 07, chama agora o controle Salvador em 120, decimal 8, dá voo. 208, boa. Salvador, boa noite, gol 896. Gol 1896, contato radar na decolagem, soltado nível João 370, saída PUCA. 370 na PUCA, boa noite, 96. Kilo Bravo, desce para 4000 pés, ajuste no 020. Dois mil pés, Lima Kilo Bravo. Voo 1896, chame agora o centro Recife, 126-85, alterna 126-45. 2685-2545, 1896, obrigado, mano. Prossiga. A Lima Quilo Bravo está visual com a pista, senhora, para modificação. Papatão, Lima Quilo Bravo, reto modificado 0416, mantém as condições visuais, desce para 1.500 pés, reporta rotatória ou visual com campo. Para visual com campo, Lima Quilo Bravo. Visual com campo, Lima Quilo Bravo, senhora. Sente Lima Quilo Bravo, aguarde pela troca de comunicação com a turma. Mike X-Ray Golf, portão 612, que é reboque o portão 07, é isso? Positivo. Livre, Mike X-Ray Golf, modelo escudo constante, reporte o tema. Torre, Papatango Lima Quilo Bravo. Tráfego ainda não avistado. Colisão, tráfego agora avistado. Ajuste no 020. Confirma intenções de pouso, pistão no 7, senhora. No 7, senhor. Ciente, chame tem baixo travado. Braço e travado, Lima Quilo Bravo. Papatango Lima Quilo Bravo tem pouso autorizado na pista no 7. Vento de 1,40 graus, 0,5 nós. Mais na frente a senhora consegue vetorar a gente entre os marcadores para a gente aproveitar o visual aí da Roma Nova e lembrar os velhos tempos para ser tipo do exército? Relativo. Obrigado. Lima Quilo Bravo, cotejo autorização de pouso. Lima abaixo travado, pista 17, senhor. Na final para o pouso. Papa Tango Lima, Kilo Bravo, por gentileza, coteje a autorização de pouso. Para pouso 17, está na final de 3 milhas, contra o abaixo travado. Fecho. Lima, Kilo Bravo no solo aos 2-1, confirma empate com Cristina.